saudade. O homem não resiste, uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Não suporta um amor assim. Não suporta um amor assim. Não suporta um amor assim. Príncipe Negro, viagem no mundo retrô. E a galera vai chegando e vem descendo com o retrô e braguiça. Bora que o casarão e as portas escancaradas. E o rebelde vai detonando. Passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. DJ Rebelde. Não se expressar. DJ Rebelde. Por ti não sei expressar. Príncipe Negro. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi, te deixou. Chama atenção aí do Zé Oliveira. Vamos dar um chega lá com o R. Silva lá na portaria, hein? Alô, Oliveira! Eu chego com o R. Silva lá na portaria, hein? Alô, Bragança! Príncipe Negro. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu fique logo ligado, o traficante chegou. gente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. E aí? Sou traficante. Príncipe Negro. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Nós vamos em Belém, nós vamos lá em Outeiro, lá no Atlântico em Outeiro, verãozão, retrô em Outeiro. Amanhã domingo, segunda-feira, Ilha Bela, lá na Ilha do Gumbu. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Vá pra cima! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Quinta-feira é Marajó! Salvaterra nos espera. Tem um retrô em Salvaterra. Sexta-feira, Budiguim. Sábado e domingo. Em Curuzá, em Vila Murajá. Se seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Paguei meu retrô. Sou traficante. Gostava de ver do brega antigamente. É que a galera sabia fazer o caqueado. Ainda sabe, né? Príncipe Negro. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. E aí? Mais agarradinho, só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra agora você. Que o brega já tá rolando. Mais agarradinho, só danço com você. E aí, DJ? O DJ vai tocar muito brega. Toca, tio Rebelde. A gente dançar. Nessa festa, o que me interessa. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Verdade, verdade. Amor, a qualquer hora você pode ligar, contanto que seja pra me convidar. Para ir pra festa do som, Príncipe Negro. Príncipe Negro. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Então vem! Então vem, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Chega pra cima, a igreja Biguioli, da gente. Aqui de Bragança. Ela também faz parte dos grupos. Aí do WhatsApp do nosso retrô. Abraçamos o Rebelde do Gisela Jazz, hein? Valeu! Não, DJ Rebelde! Keila Lima. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. E aí, Braguinho? Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho, só danço com você. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Toca, tio Rebelde. Nessa festa, o que me interessa. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Amor, o som do teu coração. Príncipe Negro. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. E a gente vai tentando um bregaço pra galera em aqui, Bragança. Alô, casarão da saudade, vem beijão. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Seu corpo é leve como o vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão ao flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais. Chegando minhas princesas, Amélia, Elezinha, Paula, saudade, e Vanessa, para Paulinho, Zé Carlos, professora de Dava com a gente, nossa comitiva, rompendo fronteiras com o Retrô. Fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando no salão. Ele voltou, tá na pista, eu quero esse negão. Lá em Belém, outro porto de marés. Relembrar e curtir o nosso amor. Os motoqueiros já vem com a gente chegando. Outro porto de marés. Alô, amiga! Foi lá, bora, Lene! Vamos lá, já bebe todas. Mas eu sei que não me abandonou. Alô, topíssima. Vem pros meus braços, Príncipe Retrô. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Príncipe Retrô é o meu amor. Chega pra já, galera do Sapucaia com a gente. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Chegamos em Bragança. Dali, Príncipe Negro Retrô. Manda pra só. Procurar o meu amor pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando. Os primos de Caramã tá na pista. Estão em Bragança, fica à vontade no Retrô. Vou pro porto de marés, relembrar e curtir o nosso amor. Vou pro porto de marés, foi lá senhora, no começo. Bora, Lírio! Mas eu Dona Thay, com a gente. Abandonou. Bora, Paula! Vem pros meus braços, Príncipe Retrô. Príncipe Retrô. Dali Retrô. Príncipe Retrô é o meu amor. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Oh, oh, oh, oh. Príncipe Retrô é o meu amor. Oh, oh, oh, oh. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Chegamos! Alô, Braguinha! Príncipe Negro! As emoções já vão da pele! Já, já, chega meus parceiros, Gedinho, Gedinho Azul! Rebelde no refresco, né? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é... Rodrigo Carvalho, você tá... E a sua esposa, Dona Gleice, diga a gente. Ela não quer. E lua de mel em Bragança. De jeito nenhum. Ô, Rodrigo. E ainda diz que fala, é Rodrigo Carvalho. Ai, Rodrigo Carvalho. Que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Segura. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Chegando! Já já cheguei, Dinho Cedinho! Príncipe Negro. A menina da janela fica sempre a me olhar. Equipe Dali Rebelde! Arrebenta, meu DJ! Parada, mano. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Casal, baby, toda! É só dela, é só dela. Formiga, Helene, o casal baby todas do Retrô. Fica sempre a me olhar. Bora, meu irmão. Eu quero falar com ela. Preciso me entregar o meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Dani do Shopping, a nossa topíssima do Retrô. Fica sempre a me olhar. Eu quero. Também deixa aqui abraçar com muito carinho toda a rapaziada aí da pausada do Tio Neco. Aqui de Bragança. Meu amor. Abraçando o Rebelde do Gil Santo Gelson. E na volta vamos lá pra pausada do Tio Neco. Bora, meu filho. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te

beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Professora Lindava com a gente, ao lado sempre do seu grande amor, Zé Carlos, diretamente de Belém, rompendo fronteiras pra Bragança, pra vir curtir o Retrô. Obrigado! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de grande amigo Paulinho, era de noite, aí da J. Soares. E a jerecar. E o seu grande amor, a Vanessa Feijão. Dá um segundo. Só queria jerecar. E dona Vanessa. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Já vem invadindo de montão o casarão pra vir curtir o Retrô. Vem! Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Oh, baby! Baby, baby, você foi muito especial. Príncipe Negro, baby, mas que legal. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. E aí, formiga? Segura o formiga. Era tão lindo, tão lindo e seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. E agora, papai? Amigo Aline das Lesianas. E a família dela é nossa. E o seu grande amor, mais um casal diretamente de Belém. Só posso te dizer que já só faltou um chuve hoje. Procura de uma mina muito especial. E esse meu amor não pode ser você. Tá calo duro, não posso falar nada também. O cara que sempre curte o nosso Retrô lá no Botiquim veio diretamente de Salinas pra cabeça, mano. Estava com você. Alô, Valdemir! Lindo, fica à vontade no Retrô, mano. Só você chamava o meu. Você sabe, você já é da casa, hein? Bora, Paulo! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Príncipe Negro. Se a família dela não se envolva um romance a dois. Mulher que tira o sossego do cara, olha. Ela tira meu sossego. Égua da mulher, mano. Toda vez que chega perto de mim. Quando ela fica próximo, mano. não contém os meus desejos. Ui! Toda vez que eu a vejo, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem? De onde vem essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão? Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu coração. Tira meu sossego toda vez que chega perto de mim. Não contém meus desejos. Toda vez que eu a vejo, enfim, invadiu meus pensamentos. Ninho da Jota Soares, Refrigeração e Elétrica e Vanessa Fashion, o casal fechado com o maestro do retrô. Essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão. Ela mexe, mexe com o pé. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. Pra sair comigo, vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, lançar um brega. E aí, Valmir? Eu adoro você, eu amo a vida. A gente tem que se amar, né, gente? Aonde está você, minha querida? Você. É o Retrô em Braguense. Alô, casarão. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Só quem lembra, viaja no metrô. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, maestro rebelde, mas pólvora. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. E o louco, e o louco? Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. o maestro da saudade. Maestro da saudade. Sobe aqui no clima. Casarão da saudade, o bogo do show, o bogo do espetáculo. E o retrô em Bragança. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz. Você me atrai. Vem embora. De uma saudade louca. Se você se vai, você passa em me ver, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Nesse tempo não existia celular, não existia WhatsApp, era no telefone, mano. Ei, não brinque comigo assim, não diga que somos amigos, eu ainda amo você. E nesse tempo tinha a cobra, mano. Sei, o tempo já se passou, 90-90, em mim quase nada mudou, é. Eu ainda espero você. Não é do teu tempo, não. Hoje alguém me falou de você. Me disse que você perguntou por mim. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Me deu um sinal que eu vou te encontrar. Lá vai eu! É só telefonar. Lá do estaleiro, lá do Sabugaia da gente. Eu estou aqui. Grande amigo Marquinho, sinal, o Marzinha, o Messias e o João Paulo Área. Obrigado. Não vale a cobrar. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. E aí? Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. Só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, encontrar, é só telefonar, não vale a cobrar. Príncipe Negro! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.